me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor ao seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam, me consolam. Prepararás uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unge minha cabeça com teu óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias, por longos dias. Obrigado, Deus, pois tenho a ti como meu pastor. Eu era ovelha perdida que o Senhor reencontrou. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, minha fortaleza. Nele confiarei, porque Ele me livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. Me cobrirá com suas penas, debaixo das suas asas estarei seguro. A sua verdade para sempre será meu escudo. Não temerei o espanto noturno, nem a seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão. A imortandade que assole no meio do dia, 1000 cairão ao teu lado, 10 mil à tua direita, mas tu não serás atingido, diz o meu Deus. Com os meus olhos olharei e verei a recompensa dos ímpios. Ó Senhor, meu refúgio, Altíssimo, habitação, nenhum mal me sucederá, nem praga alguma chegará à minha tenda. Seus anjos, Ele dará ordem ao meu respeito, para me guardar em todos os meus caminhos. Eles me sustentarão nas suas mãos, para que eu não tropece com o pé em pedra. Pisarei sobre o leão e a áspide, calcarei meus pés no filho do leão e da serpente, porque te amei. Ó Senhor, me livrou, me colocou num alto retiro, porque conheci teu nome, sempre lhe invocarei. Pois sei que sempre me responderá, estará comigo no dia da angústia, me livrará e me glorificará. Obrigado por me dar abundância de dias e me mostrar a sua salvação. Ter escrito tuas leis no meu coração, ter morrido por mim e aceitar meu pedido de perdão. Se sacrificou em meu lugar, nunca poderei reembolsar o preço que pagou pra me salvar. Obrigado, Senhor. Revolução, revolução, revolução, revolução, revolução, revolução.